Graça e paz, irmãos, irmãs, vamos continuar compartilhando da palavra do Senhor, meditando na palavra, capítulo a capítulo. Hoje vamos compartilhar 1 Coríntios, capítulo 8. Na última palavra, nós trabalhamos a questão dos solteiros, dos casados, dos viúvos. O desafio para o apóstolo Paulo não foi fácil, não. No capítulo anterior a esse, 1 Coríntios 6, Paulo teve que trabalhar a importância do corpo como santuário de Deus, não entrar em litígio contra os irmãos, combatendo a imoralidade. No capítulo 5, ele também trabalhou essa questão. E você vê que são diversas as questões que foram trabalhadas na igreja dos Coríntios, né? O capítulo 4 falou sobre os ministros de Deus, advertência contra a arrogância. No capítulo 3, a infantilidade e imaturidade dos cristãos, as dissensões, os deveres dos ministros, a imaturidade dos irmãos. No capítulo 2, falou sobre o poder do Espírito Santo. Também, no primeiro capítulo, ele faz a saudação, dá graças pela vida dos irmãos, exorta a concordância. Você lembra que há aquela disputa também, uns preferiam Paulo, outros Apolo, outros Pedro. Ou seja, essa foi uma comunidade desafiadora para o pastoreio. E hoje ele vai trabalhar no capítulo 8, que nós vamos ler, uma questão importante, interessante também, como os outros temas, porque isso também está presente até os dias de hoje, uma dúvida que paira na cabeça de muitos irmãos, irmãs, se nós, o que podemos, o que não podemos comer dentro do seguinte contexto, se isso foi consagrado a ídolos, a deuses, que não são o nosso Deus, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Jesus também é como Filho de Deus, o Espírito Santo, aquilo que não é da parte do nosso Senhor, e alguém consagra, abate um animal e consagra a ídolos. Depois, aqueles que nos vendem, consagram também, há pessoas que consagram a esses deuses, e sempre fica a pergunta: podemos ou não podemos, devemos ou não devemos comer essas coisas que nós não sabemos se foram ou se não foram consagradas a ídolos, a deuses, e às vezes até sabemos que uma pessoa tem esse hábito de consagrar aquilo que acredita. E aí fica a pergunta: podemos ou não podemos? É um capítulo curto e eu penso que ele vai ser esclarecedor para as nossas vidas. Antes, eu leio uma palavra devocional que nos foi enviada pela equipe, que diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21, versículo 3 e 4. Você pode suportar, irmão, irmã, as dores e aflições desse mundo enquanto peregrinar na vida aqui. Lembre-se que Deus está contigo e tem um quadro mais elevado num tempo de coisas novas, de consolo e paz. Não mais morte, não mais choro, não mais dor, violência, injustiça, nem tristezas. Nunca mais. O Senhor estará contigo e te encherá da verdadeira felicidade. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, ajuda-nos. Tanta dor e sofrimentos, problemas, mortes, violência e angústia por todo lado, que todos os olhos se voltem para ti, pois só tu tens palavras de vida eterna, justiça real e o consolo que necessitamos. Eu te entrego toda a aflição, desalento, e seguirei confiando em ti de todo o coração. Fica conosco, hoje e sempre, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Que Deus fique conosco sempre. Louvado seja o Senhor. Eu não posso deixar de mencionar só mais um detalhe, que o mês de novembro, para nós, é um mês celebrativo, porque foi o mês em que eu retornei para casa depois de um desafio no mês de agosto, setembro e outubro, desafio muito grande na área da saúde. Não vou entrar em detalhes agora, mas a saúde sofreu um forte revés, ficou numa situação delicada, e aí houve a internação, houve a recuperação, houve um milagre também na mão do Senhor. Saímos do coma, voltamos, e no mês de novembro já, então chegando em casa, tive a vontade de agradecer aqueles que tinham orado nesse período. Então mandei uma palavra de agradecimento para esse grupo que se chamava Notícias do Pastor Gama. E mandei uma palavra de gratidão pela oração, pela atenção, pelo carinho. E decidi mandar uma breve palavra sobre o Salmo número 1. E confesso aos irmãos que não me lembro o dia. Agora eu precisaria olhar os laudos médicos, né? E ver qual foi o dia da alta e também quantos dias depois nós fizemos isso. Mas aí escolhemos então o mês de novembro para celebrar 5 anos desse processo de chegada em casa e de início dessa devocional, uma palavra devocional para os irmãos. Em princípio, eram os do grupo que estavam orando. Com 5 anos, atravessamos muito além daquele primeiro grupo e a quem eu agradeço muito, os irmãos de Nazaré Paulista, meu carinho muito grande por todos os irmãos. Irmã Vilma, Miguelão, irmã Ana, não é possível mencionar todos, Elis, Regina, todos os irmãos, um carinho muito grande por vocês, que Deus os abençoe poderosamente. E depois viemos para Entre Folhas, em Minas Gerais, e continuamos esse trabalho dessa devocional, e já com isso Fizemos um capítulo por vez e já estamos justamente nesse quinto ano, atravessando a metade da Bíblia. Claro que não foram todos os dias desses 5 anos, né? Senão já estaríamos mais adiante, mas sempre 5 vezes por semana, 6 vezes, ministramos alguma palavra, repartimos algumas palavras. Às vezes, como foi agora, 2 dias a internet caiu, outras vezes por também novas situações de saúde minhas, da pastora. Então, nem sempre conseguimos mandar todos os dias, mas tudo que o Senhor nos deu, temos compartilhado. E expressamos o nosso carinho por todos vocês, todos e todas, e agradecemos ao Senhor por essa devocional. Que o Senhor nos abençoe, nos permita, enquanto estivermos por aqui, dar o testemunho da palavra dele, que ele seja louvado sempre. Então, mês de novembro, grave aí 5 anos de devocionais compartilhadas capítulo a capítulo. Capítulo 8 de 1 Coríntios. Diz assim o texto: no que se refere aos alimentos sacrificados aos ídolos, reconheço, como dizeis, que todos nós temos pleno conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento produz orgulho, mas o amor nos faz crescer na fé. Olha a beleza já, irmãos. O que nos faz crescer na fé é o amor e o conhecimento da palavra, né? Então, e ele vai tratar aqui desses alimentos oferecidos. Versículo 2: a pessoa que imagina conhecer alguma coisa ainda não tem a sabedoria que necessita. Isso é muito importante para todo aquele que deseja, toda pessoa que deseja crescer, se desenvolver, avançar no conhecimento. Quanto mais se desenvolve, quanto mais amadurece, sabe que o que tem para aprender sobre tudo na vida, sobre a palavra do Senhor, sobre o Senhor e toda a sua obra no universo é infinitamente maior do que aquilo que nós conhecemos, que eu conheço, que você conhece, que a pessoa conhece. Quem avança, quem amadurece, sabe que o nosso conhecimento, a pessoa que mais estudar, mesmo da Bíblia, o conhecimento é como um grão de areia, comparado com a extensão do universo de Deus. Então você sabe que o que você tem para aprender sobre Deus, sobre si mesmo, sobre o próximo, sobre os outros seres vivos, sobre o universo como um todo, é infinitamente maior do que sabe. E isso pode envaidecer alguém, achar que sabe muito. Não sabe, nunca você sabe muito, por definição, né? Nunca você sabe muito. Você pode saber até uma boa quantidade de coisas sobre um, dois, três assuntos, e ter um bom conhecimento geral, mas isso ainda é ínfimo comparado com todo o conhecimento e sabedoria que teremos pela frente, que aprenderemos com Deus. Por isso, o mais importante não é se julgar profundo conhecedor ou conhecedora, o mais importante é amar. Esse tipo de conhecimento produz orgulho, mas o amor nos faz crescer na fé. A pessoa que imagina conhecer alguma coisa ainda não tem a sabedoria que necessita. Um sábio é aquele que sabe que precisa aprender, sabe que não sabe e que precisa sempre aprender. Todavia, quem ama a Deus, versículo 3, é conhecido por Deus. Que beleza! Todavia, quem ama a Deus, esse é conhecido por Deus. A cultura greco-romana, irmãos, com seu culto aos deuses pagãos, permeava a vida de todos os povos atingidos pelo império. Esses conceitos culturais, religiosos, influenciam nossa sociedade até hoje. Sem a bênção do amor divino, que em grego se chama ágape, o conhecimento é estéril, é antissocial. Ser conhecido por Deus é sentir seu amor. Aleluia. Ser conhecido por Deus é sentir seu amor, sua presença, as bênçãos espirituais. Os coríntios haviam escrito a Paulo perguntando sobre como agir em relação às carnes que sobravam dos sacrifícios que eram oferecidos nos altares pagãos e eram comidas pelos sacerdotes e pelos ofertantes, junto com amigos e parentes, em festas públicas, no templo ou vendidas essas carnes no mercado. Alguns cristãos não viam problema em comer esse tipo de carne, até porque era difícil saber qual parte da carne foi sacrificada e qual não foi. Outros já acusavam sérias dificuldades de consciência e medo de estarem pecando contra o Senhor. Será que isso foi sacrificado a deuses? Então, será que eu estou pecando? Irmãos, o cristão maduro sabe que seus conhecimentos são limitados e que somente o Senhor conhece tudo e todos. Por isso, deve tratar com amor e paciência seus irmãos mais fracos ou novos na fé. Nós temos que ter muita paciência para tratar com amor aqueles que são novos na fé. Muita paciência. Para os irmãos se livrarem desse sentimento de medo de alguma coisa que foi consagrada a deuses e coisas assim. Vamos lá, com muito amor e paciência, que nós conseguimos ajudar os irmãos mais novos. Um dia nós já fomos esses irmãos mais novos na fé. Bom, o versículo 4 é um capítulo pequenininho. Diz assim: portanto, no que se refere à comida sacrificada a ídolos, temos pleno conhecimento, isso nós sabemos, de que o ídolo não tem o menor significado no mundo e que só existe um Deus. Olha, esse versículo, se você grifar na sua Bíblia ou marcar aí no celular, é muito importante. O ídolo não tem o menor significado no mundo, só existe um Deus, então não precisa ficar com medo. Os ídolos não passam, queridos, de simples objetos materiais. Entretanto, ao longo dos séculos, os demônios têm escravizado o mundo. Esses sim são um pouco mais perigosos, né? Têm escravizado o mundo, induzindo as pessoas a depositarem fé. Eles induzem as pessoas a acreditarem nesses ídolos e depositarem fé na sorte que esses deuses, que essas coisas possam proporcionar. Os cristãos não devem alimentar qualquer tipo de medo, superstição, temor ou apego a amuletos. Isso é importante. Isso é prática de outros que não creem em Deus, que creem nos deuses. Nós, cristãos, não devemos alimentar superstição. Livre-se disso. Temor, medo, apego a amuletos. Ah, eu vou usar esse amuleto aqui, esse patuá, eu vou usar essa. Eu vou colocar na minha pele assim, eu vou tatuar na minha pele um símbolo. Irmãos, isso não significa nada para Deus, porque não é nada, porque esses deuses não são nada. A fé do cristão deve ser pura e absoluta em Cristo, o nosso Deus. Salmo 115, Salmo 135, Isaías 44, podem ler esses textos e você vai aprender mais que não precisa ter medo disso. Não precisa ter nenhum medo. Precisa é orar para que as pessoas se convertam, trabalhar pela evangelização, divulgar o nome do Senhor, se comprometer com a obra missionária, para que mais e mais pessoas saiam da escravidão mental de acreditar nesses deuses. Muito bem. O versículo 5 diz assim: pois ainda que hajam chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e senhores, para nós, contudo, há um único Deus, o Pai de quem tudo procede e para quem vivemos, em um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo que veio a existir, tudo que há, veio a existir e por meio de quem também vivemos. Versículo 6 aí do capítulo 8. Então as expressões deuses, senhores, têm o mesmo sentido nesse contexto dos manuscritos gregos, como Efésios 6:12, quando fala de principados e potestades, tá bem? Paulo não está concordando de fato que possa haver outros deuses. Está claro que há somente um Deus, não há outros deuses. Há um só Deus e há demônios, mas esses também já estão derrotados. E só podem fazer alguma coisa para aqueles que têm uma mente mais ainda novata, mais fraca, mais frágil, mais suscetível a essas coisas. Se você tiver firme na fé, você vai vencer e vencer e vencer. E ainda que você passe por lutas e desafios e desertos e problemas, o Senhor vai te dar a vitória. E ainda que você erre em algum momento da sua história, nós erramos em alguns momentos da história das nossas vidas, se nos arrependermos, o Senhor nos reergue. O Senhor nos traz de volta para Ele. Se nós nos afastarmos dele, Neemias, eu cito, ele nos dispersará e nós seremos levados para a Babilônia desse mundo. Mas se nós voltarmos para ele, Neemias capítulo 1, se nós voltarmos para ele, então ele nos agregará, nos reunirá dos quatro cantos, né? Ou seja, de toda a terra, ele vai nos reunir de novo e vai nos trazer de volta para o seu colo e vai nos abençoar. Quando nós nos arrependemos, ele nos restaura, porque ele é o nosso Deus. Há somente um Deus e demônios. Mas esses demônios não vão conseguir vencer se nós estivermos com os olhos fixos no Senhor. Mas olhando a mitologia greco-romana, Paulo está concordando que muitas pessoas se deixaram iludir por Satanás e passaram a adorar coisas e seres que não são reais deidades. Ainda hoje ele consegue induzir pelo menos 2/3 da população mundial, no mínimo 2/3 da população mundial, a acreditar. Satanás consegue levar pessoas a acreditar em coisas, a acreditar em seres, acreditar em falsos deuses. Não são deidades, nem sequer existem. Sabe por quê? Irmão, irmã, porque Deus é a origem primeira. Deus é o Criador de tudo o que há. A criação. Deus Filho é a pessoa dinâmica da Trindade, plenamente Deus que se fez plenamente ser humano, por intermédio de quem todas as coisas vieram a existir, vieram a ser. Tá bom? Vieram a ser. João 1:3, Atos 4:24, Hebreus 2:10, Colossenses 1:16. Caminhando para o final já, versículo 7, no entanto, nem todos conhecem essa verdade. Alguns ainda acostumados com os ídolos comem esses alimentos e nós não devemos fazer essas práticas, né? Comem esses alimentos como se fossem um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é frágil, deixam-se contaminar. Então, cuidado. Ainda acostumados com os ídolos, os falsos deuses, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como se a consciência deles. E como a consciência deles, perdão, é frágil, deixam-se contaminar. Ah, eu estou pecando contra Deus, eu estou pecando contra Deus, eu comi desse sacrifício, eu agora estou vulnerável, e isso também é incentivado até por falsas denominações cristãs, né, que com isso eles ganham muito dinheiro. Aí ele faz lá uma obra de libertação. E a pessoa dá oferta e essas coisas todas. Cuidado. Cuidado. Ora, não são, versículo 8, os alimentos que nos fazem aceitáveis diante de Deus, irmãos. Não são os alimentos que nos fazem aceitáveis diante de Deus. Não nos tornaremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Fica claro para você? Não nos tornaremos piores se comermos ou se não comermos, nem melhores se comermos ou se não comermos. Nós não seremos avaliados por isso. Não são os alimentos que nos fazem aceitáveis diante de Deus. Não nos tornaremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Você pode estar perguntando, e aquela lista do Pentateuco? Irmãos, prestem atenção, aquele contexto era um contexto que tem tudo a ver com o relacionamento de Deus com o povo de Israel naquele momento, no deserto, depois isso atravessa os séculos e fica como um registro. Histórico, fica como um registro do relacionamento com Deus, mas aqui nós temos uma palavra que esclarece, suplanta a ideia, né? Supera a ideia de que eu vou ficar mais aceitável a Deus ou eu vou ficar pior diante de Deus dependendo do alimento, principalmente se isso foi consagrado a deuses. Irmão, não tenha medo. Se foi consagrado ao nada. Ah, mas o diabo está por trás. O diabo não é nada. Já foi derrotado. Então, não são os alimentos, estou lendo o versículo 8 três vezes, que nos fazem aceitáveis. Não são. Nem aquela dieta do hexateuco, do pentateuco, do hexateuco, não. Não são os alimentos que nos fazem aceitáveis diante de Deus. Não nos tornaremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. E aqui, outro contexto, contexto de carne sacrificada a deuses. Outra realidade. Ainda assim, esse princípio é importante. Não adiantaria nada alguém ter toda uma observância das comidas judaicas, nem adianta hoje ter toda uma aceitação do costume da prática alimentar judaica se é totalmente desobediente à palavra de Deus, ao amor, ao Deus único, ao Deus eterno, se é totalmente contrário a tudo aquilo que ele ensinou. Não adianta, não é pelo alimento que o Senhor vai verificar. Vai verificar pelo coração, pela prática, pela vida, pela fé, pelas obras, tá bem? Versículo 9. Contudo, tendes cuidado para que o exercício da vossa liberdade não se torne um motivo de tropeço para os fracos. Porquanto, se alguém que tem a consciência fragilizada vir a ti, que tens esse conhecimento, comendo à mesa no templo dos ídolos, não será induzido a se alimentar do que foi oferecido a sacrifício em sacrifício a ídolos? Paulo está dizendo o seguinte: se você é maduro, toma cuidado. Toma cuidado, porque o crente imaturo, o cristão imaturo, você tem que primeiro trabalhar com ele o sentido do relacionamento com Deus. E de que esse sentido maior da relação com Deus, o amor, a fé, a santificação, a liberdade, é o que vai pesar no relacionamento. Se isso não for trabalhado com ele ou com ela, e ele olhar para você e verificar: nossa, mas você está comendo uma coisa que foi sacrificada para outros deuses, ele não poderá ser induzido? Sim, poderá. Ele será induzido a comer essas comidas consagradas a deuses. Pastor, mas o senhor disse que não há nada, eles não são nada. Não sou eu, é a Bíblia que diz que eles não são nada. Eu só reafirmo. Só que a própria pessoa imediatamente já vai se auto induzir, vai se induzir a pensar: olha, eu estou participando de sacrifícios a esses deuses, e pode misturar e pode querer servir a dois senhores, a Deus e a esses outros deuses. Ou então ela pode se sentir fragilizada, como diz o texto, e dizer: eu estou em pecado. Ou ela pode ir para um tipo de liberdade sem critério nenhum, ou ela pode ir para um tipo de sentimento de culpa. Então, vamos tomar muito cuidado com o novato na fé. O novo na fé precisa de todo um cuidado, uma instrução, para que ele não seja levado a servir a dois senhores, ou não seja levado a um sentimento de culpa nocivo para a sua vida como um todo. Versículo 11, 12 e 13 encerra o capítulo. E assim, esse teu irmão mais fraco, por quem Cristo também morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Então, você tem um conhecimento, você lida bem com isso, e pega um novo na fé que está se livrando, aceitou a Cristo agora, está se livrando de muitas amarras do pecado, e ele pode ser destruído, porque ele pode ser, como eu disse, induzido a servir a dois senhores. Ah, para tal pessoa não faz mal isso, então para mim também não faz. Só que ele não tem base sólida ainda para saber administrar essa coisa, e fica, como nós temos visto, ele é cristão, mas com prática pagã. Ele é cristão, mas serve a mais de um Deus. Adora a Deus, mas se refere também a outros deuses, ou a superstições, ou a gravuras, ou a tatuagens, ou a amuletos. Então não pode. Nós temos que ter muito cuidado, e se um não cristão, você não vai disfarçar nem mentir, mas se um não cristão vem até você, você vai instruir: por que estou fazendo isso? Estou fazendo isso porque há um só Deus. E essa comida, mesmo consagrada a ídolos, foi consagrada ao nada. Então não vai me fazer mal algum. Mas eu também não vou me dobrar diante de altar do nada. altar desses deuses é se dobrar diante do altar do nada. E Satanás pode iludir muitas pessoas, e eu não vou fazer isso, eu não vou participar disso. Então temos que ter todo esse cuidado com os novos na fé. E se não for exatamente novo, mas não teve todo um ensino, um aprendizado, um processo de educação cristã, de capacitação, de discipulado, é necessário fazer isso. Assim, esse teu irmão mais fraco, por quem Cristo também morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Que não seja, né, irmão? Que o nosso conhecimento, pequeno que seja, por pequeno que seja, não venha destruir ninguém. Por causa da liberdade que nós sentimos, que isso não venha comprometer a vida de ninguém. Portanto, quando pecas contra teus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, pecas contra Cristo. Olha só que importante. Se você peca contra esse irmão de consciência mais frágil ou novo na fé, você está fragilizando a ele, mas está pecando contra o Senhor. O Senhor não se agrada. O Senhor quer que esse irmão, essa irmã, novato na fé, ou mesmo antigo, mas ainda sem uma forte consciência bíblica, uma boa consciência bíblica, primeiro ele receba a consciência bíblica, ele receba o conhecimento bíblico, ele receba toda a instrução para uma vida cristã. Primeiro isso. Depois que ele também provar disso, ele mesmo vai entender que essas coisas não têm poder algum, esses amuletos, essas coisas não vão fazer nada contra ele, porque não podem, porque não são nada, porque do nada nada provém. Aqui eu cito um filósofo: do nada nada provém. O nada não pode fazer nada. Né? E para encerrar essa devocional, concluindo, irmãos, irmãs, versículo 13: se o alimento que eu como induz o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne a fim de que não seja eu a causa do pecado dele. Aleluia! Quantas vezes eu me converti em 85, mas venho de uma família toda cristã. E venho de uma infância na igreja, ainda que a adolescência eu tenha saído, mas uma infância na igreja, um histórico familiar cercado por pai, mãe, irmão, irmã, primos, tios, gente com forte consciência cristã. Depois, toda uma formação teológica, depois, outras, né, coisas que fomos crescendo, avançando na nossa vida cristã. Bom, quantas vezes, desde 1985, ano que vem, serão 40 anos de conversão. Quantas vezes, diante de um irmão, aliás, diante de muitos irmãos, você às vezes tem que restringir determinada prática, porque você sabe que essa pessoa é muito frágil. Você sabe que ela considera tudo no campo do pecado. Né? Pode ser uma roupa, pode ser um cabelo, pode ser uma comida, pode ser uma bebida, pode ser, nossa, muitas coisas que os irmãos, ainda mais, eu sei que eu estou falando para outros países e vai chegar aos brasileiros em outros países, mas vocês sabem disso também, o Brasil é um país carente na leitura. Frágil na leitura, mas totalmente frágil. É um país, não é um país letrado. Não é um país com valorização da reflexão. Portanto, a igreja acaba refletindo isso também. E diante de uma igreja com essa fragilidade de leitura, de conhecimento mínimo, de aspectos culturais e outros elementos, tudo é santo ou pecaminoso. Tudo, tudo, tudo. Né? Uma partida de futebol para alguém é considerado pecado. Para muitas denominações restringiram isso e afastaram centenas de pessoas da igreja. Depois elas voltaram atrás, mas essas pessoas ficaram fora. Muitas delas ficaram fora. Então, preste muita atenção. Às vezes a gente tem que restringir num primeiro momento. Às vezes a gente tem que deixar de praticar junto com essas pessoas o comer de uma carne, o tomar de um vinho, o que for, assistir um futebol ou qualquer outra coisa que parece para você que está me ouvindo, mas não acredito. Algo tão banal, irmão, acredite. Acredite. As pessoas se pautam por isso e são conduzidas por isso e por líderes também, e se sentem assim num mundo onde tudo é pecaminoso. Tudo, tudo, tudo é pecaminoso. Tudo é pecado e tudo vem do capeta. Coitado, tem piadas e piadas entre os pastores, líderes, padres também com certeza, que devem fazer, coitado do capeta, porque ele fala assim, tudo eles dizem que sou eu. Qualquer coisa que aconteça com eles, ou qualquer coisa que esteja na mão deles, eles dizem que sou eu. Irmãos, nesse caso, eu uso da brincadeira para dizer a verdade. Numa igreja tão iletrada, sobre todos os aspectos bíblicos e culturais, conhecimento geral, tudo vai para o capeta. Então, o que fazer, pastor? O que fazer? Num primeiro momento, se você tem dúvida quanto à fragilidade da fé dessa pessoa, restrinja o seu comportamento para que ele não seja levado a pecar, porque ele vai pecar. Ele vai pecar. E você vai acabar, como ele vai pecar, você vai pecar contra Cristo. Porque Jesus vai falar, eu não avisei, eu não avisei que não é para fazer isso com ele. Então, como você lidar, irmãos, sinceramente, é como você lidar com milhares e milhares de bebezinhos, milhares e milhares de criancinhas, milhares e milhares de pessoas. Totalmente incapazes de refletir sobre o mínimo do mínimo da Bíblia, que é o que nós temos acesso. Nós temos acesso e lemos, oramos, lemos, oramos, lemos, oramos, e o Espírito Santo vai nos revelando, vai nos revelando, e vai nos revelando, e vai nos revelando, mas isso é o mínimo. Quando nós chegarmos diante da eternidade, nós desfrutaremos daquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Então, restrinja o seu comportamento para que não tenha uma pessoa que venha pecar por causa disso e acabe servindo a dois senhores ou praticando isso e se sentindo culpado e você acabe pecando contra Cristo. Que Deus abençoe. Paulo teve que lidar com essa demanda também na igreja de Corinto. E eu confesso, falava da família, tive todo um privilégio de uma família reflexiva, se não todos, no aspecto mais sistemático da reflexão, mas com conhecimento geral, muita gente que ensinava em vários campos diferentes. Depois você tinha uma igreja local, ali no bairro do Brás, em São Paulo, minha saudação, a Igreja Metodista do Brás. Depois a formação, como disse, teológica, ou seja, todo um privilégio que não é a realidade do povo brasileiro E acredito que não seja a realidade de muitos povos, principalmente no hemisfério sul. Então, que nós adotemos essa postura. Agora, nós vamos nos conformar com isso, pastor? Não. Você vai fazer como Paulo. Você vai instruir, instruir, instruir, instruir, até que a pessoa possa ir adquirindo essa capacidade de discernir o que a Bíblia diz, acerca do caminho da verdade e da vida, acerca de Jesus. Você vai fazer como Jesus, vai fazer discípulos. E essa é uma pequenina forma de influenciar pessoas também. E você vai influenciar pessoas para que elas ganhem amadurecimento. E ganhando amadurecimento, não venham a pecar, pelo contrário, mas gozem de uma vida de comunhão com Deus sem 1 bilhão de restrições de toda a ordem. Não. Não. Tudo nos é lícito, nem tudo nos convém, nós já vimos isso, né? Então, que Deus abençoe. Eu fico feliz de, nesse mês de novembro, começar a trabalhar essas questões, continuar com Coríntios, mas trabalhar essas questões, almejando que todo cristão chegue ao máximo da maturidade que o Senhor permitir e tenha a capacidade de discernir aquilo que agrada a ele e aquilo que não o agrada. Que Deus abençoe a todos e todas, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o discernimento do Espírito Santo, o amor, o consolo, a presença do Santo Espírito seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e nos leve à maturidade, hoje e eternamente. Amém, amém, amém.